possa crer, és o ano da conquista. Seu objetivo, trace suas metas, isole o que não presta. Então me diz como é que faz, mostrar pra mim que é capaz. Futuro é uma conquista, o que ficou, ficou. Não vem mais quem lutou, não se entregou. As barreiras superou. Leonino bem afoito nessa selva, eu também sou. Só depende de você, a essência é você. O que tiver de ser, vai ser. Na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. O sonho é pequeno, pra quem não corre atrás. Não quero ter tudo, mas quero tudo que tenho. Saúde, família, paz e amor e dinheiro. O ser humano que clama por isso o tempo inteiro. Pede a Deus diariamente, aquele que segue, que siga em frente. Neto de Dona Bela, Alexandre Taros, conquistando meu espaço. Desacreditado eu fui, fui por muitos. Sabe eu e meus Deus que sempre me acolheu na hora triste, insiste. O sonho vale, acredito, dificuldade existe, mas a vontade resiste. Não é qualquer que vai parar. Pai, não vai, eu quero mais, eu vou atrás na correria. Pai, sei que tá difícil pra tu, pra mim também. Quem consegue, quem vai, vai do céu nunca cai. Vai seguindo com vontade, perguntando sem viagem. Ninguém nasce sabendo, quem aprende é quem sabe. A mente atrofiando, só espera, não tem rumo. Melhor seguir tentando do que entender o mundo. Um abraço, só espero encontrar minhas amizades. Em Recife, Casa Amarela, São Domingos, sabe. Minha família é que quer, sempre que me vê de pé. E os amigos de verdade não te largam, boto fé.